a Rádio UFSCar apresenta Cordas e Acordeão. Produção e apresentação, Davi Saidel. Aqui, Rádio UFSCar FM 95,3, escute diferente. São Carlos, São Paulo. Dando início a mais um programa musical, Cordas e Acordeão, que tem a produção e apresentação deste que vos fala, Davi Saidel. Bom dia, prezado ouvinte. Estamos aqui todos os sábados de manhã, das 9 às 10 horas, por esta emissora, e com reprise aos domingos de manhã, também no mesmo horário, das 9 às 10 horas. Na técnica de som e gravações, o jovem Chico Simões. Bom dia, Chico Simões. Opa, é um prazer tê-lo aqui trabalhando com a gente hoje, hein? O nosso Cordas e Acordeão também pela internet, basta acessar www.radio.ufscar.br e ouvir em tempo real. E vamos para o nosso primeiro bloco musical. Tivemos aí o programa Sertanejo, Amanhecer no Sertão, com Cirilo Dantas, das 8 às 9 horas, antes do nosso Cordas e Acordeão. Olha a perguntinha de hoje. A pergunta é uma pergunta fácil, né? Assim, patriótica, uma pergunta patriótica. Eu quero saber quem foi o autor da música do nosso hino nacional brasileiro, né? Então, porque o hino nacional brasileiro nós temos a música e letra, né? Mas eu quero saber o autor da música do hino nacional brasileiro. Então a resposta no final do programa. Um acordeonista de Uberlândia que vem se destacando muito em suas apresentações é o Inhozinho. Nos seus shows, bailões, gravações, é sucesso garantido. Ouviremos com Inhozinho, seu acordeão e seu grupo, de Sebastião Rodovalho e Célia Muniz, o balanço, Sorriso do Neto. Tá bom. Rádio UFSCar FM, escute diferente, São Carlos, São Paulo. Nós ouvimos com Inhozinho e seu acordeão e seu grupo, de Sebastião Rodovalho e Célia Muniz, o balanço Sorriso do Neto. Olha a perguntinha de hoje, prezado ouvinte. Não esqueça a nossa perguntinha. Quem foi o autor da música do nosso hino nacional brasileiro, né? Então, está aí. Resposta no final do programa. O título Festival Rampazzo foi atribuído a uma famosa marca de acordeon pelo autor Hélio Cavalieri, residente em Bauru, São Paulo. Davi Saidel, eu mesmo, executa em seu acordeon, aqui em Cordas e Acordeon, a marcha de Hélio Cavalieri, Festival Rampazzo. Som do acordeon, em compasso moderato, é aqui pela rádio UFSCar, escute diferente, São Carlos, a capital do clima. Nós ouvimos aqui em Cordas e Acordeon, Davi Saidel, eu mesmo, executando ao acordeon a marcha de Hélio Cavalieri, Festival Rampazzo. O nosso Cordas e Acordeon está sendo reprisado aos domingos de manhã, no mesmo horário, das 9 às 10 horas. E também o nosso programa pela internet www.radio.ufscar.br. Vamos continuando. Uma música que faz muito sucesso, aliás, fez muito sucesso nos anos 50 e 60, né? Foi a música Beijinho Doce, autoria do compositor sertanejo Nho Pai. Naturalmente pela sua melodia simples e a letra muito singela e romântica. E até hoje muitos ainda cantam o Beijinho Doce. Davi Saidel, seu acordeon e a bandinha Inspiração. Nesta linda música, Beijinho Doce, música e letra de Nho Pai. Sucesso que foi da dupla Irmãs Castro. Rádio UFSCar FM, escute diferente, São Carlos, São Paulo. Nós ouvimos com Davi Saidel seu acordeon, com acompanhamento da bandinha Inspiração, essa linda música Beijinho Doce. É música e letra de Nho Pai e sucesso da dupla Irmãs Castro, né? Gravaram nos anos 50. Olha a perguntinha de hoje, olha a perguntinha. Quem foi o autor da música do nosso hino nacional brasileiro, né? Quem será, né? Então, autor da música, hein? Não da letra, tá bom? Então, a resposta no finalzinho do programa. O conjunto gaúcho Os Serranos tem se revelado de maneira extraordinária no cenário artístico como um dos melhores grupos no gênero, inclusive se apresentando sempre por nossa região. Ouviremos na sequência do nosso programa, com o conjunto Os Serranos, autoria do próprio grupo, Alapucha. Alapuche, que quer dizer, né, lá, os gaúchos, né? Vou ficar devendo essa. Destacando ao acordeonista Edson Dutra, Rádio UFSCar, FM 95,3, Escute Diferente, São Carlos, a cidade, Sorriso. Fala, puxa, tchê, não se assustemo, que no perigo a bala vem, nós abaixemo. Fala, puxa, tchê, não se assustemo, que no perigo a bala vem, nós se abaixemo. Se a bala vem por baixo, eu salto pra cima. Se a bala vem por cima, me atiro por baixo. Se a bala vem no meio, eu rolo pra qualquer lado e saio dando pulo, mais do que tatu faqueado. Fala, puxa, tchê, não se assustemo, que no perigo a bala vem, nós se abaixemo. Fala, puxa, tchê, não se assustemo, que no perigo a bala vem, nós se abaixemo. Fala, puxa, tchê, não se assustemo, que no perigo a bala vem, nós se abaixemo. Fala, puxa, tchê, não se assustemo, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Se me apontar um revólver, esse galtério nem liga, mas se puxar uma faca, me dá um frio na barriga. Não entro numa briga querendo me divertir, dou um boi pra não entrar e uma tropa pra não sair. Fala, puxa, tchê, não se assustemo, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Fala, puxa, tchê, não se assustemo, e no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Fala, puxa, tchê, não se assustemo, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Fala, puxa, tchê, não se assustemo, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Tratar bem não é ter medo, dizia o velho ditado. Eu não nasci de susto, portanto não sou assustado. Procuro me defender quando a coisa fica feia. Não corro sem medo, que não tá morto quem peleia. Fala, puxa, tchê, não se assustemo, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Fala, puxa, tchê, não se assustemo, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. É isso aí, corremos da bala, parceiro, mas não corremos de quem atira. Ande, porque fala, puxa, tchê, não se assustemo, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Fala, puxa, tchê, não se assustemo, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Respeito todo mundo, gosto de ser respeitado. Meu orgulho é um amizades por onde tenho passado. Faço amor, não faço guerra, porque sou um homem de bem. Tenho amor por esta terra e o povo que quero bem. Fala, puxa, tchê, não se assustemo, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Fala, puxa, tchê, não se assustemo, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Nós ouvimos com o grupo gaúcho, né, os Serranos, autoria do próprio grupo Alapucha, destacando o acordeonista Edson Dutra. Um pequeno intervalinho, cordas e acordeon, volta já para dar sequência ao nosso segundo bloco. Não saia da sintonia, que voltamos já. O som que você gosta. Aqui, na Rádio UFSCar. Escute diferente. E continue ouvindo Cordas e Acordeão. Música. Estamos de volta com o nosso programa Cordas e Acordeon para o segundo bloco musical. Aqui pela rádio UFSCar FM 95,3, escute diferente, transmitindo diretamente do campus da Universidade Federal de São Carlos. Olha a perguntinha de hoje, olha a perguntinha, é patriótica, hein? Pergunta patriótica. Quem foi o autor da música do nosso hino nacional brasileiro? É fácil, né? Foi Dom Pedro I? Será que foi Dom Pedro I? Ah, não, acho que foi Joaquim Osório Duque Estrada. Ah, não sei não. Vamos ver a resposta, né, ô Chico? Final da semana. Ah, final do programa, que é final da semana, né? Estamos avançando muito. Né? O acordeonista Noca do Acordeon, o Noca, né? Interpretava choro de sua autoria, que traz como título sentimental, né? Ele tocava muito esse chorinho, com um belo acompanhamento de regional. E Noca executava muito bem os chorinhos em seu acordeon. Ouviremos com Noca do Acordeon. Ele era do Rio de Janeiro, né? O Noca. No choro de sua autoria, sentimental. Rádio UFSCar FM, escute diferente. São Carlos, São Paulo. Nós ouvimos com Noca do Acordeon, no choro de sua autoria, sentimental. Noca foi um grande acordeonista, infelizmente nos deixou há pouco tempo agora. Olha a perguntinha. Perguntinha, quem foi o autor da música do nosso hino nacional brasileiro, né? A música, só a melodia, né? Lá, lá, lá, lá, lá, lá, só a melodia, tá bom? Então, vamos ver a resposta no final do programa. O grande violonista David Russell interpreta obras de Agustín Barrios com muita destreza e precisão, pois Barrios variava muito em suas composições, algumas muito interpretativas, outras tecnicamente de difícil execução. David Russell será o intérprete dessa música difícil, hein? E o seu título, As Abelhas. É, dá a impressão das abelhas voando aí. É de Agustín Barrios. Rádio UFSCar, escute diferente. Música instrumental de qualidade é aqui. Nós ouvimos com David Russell, grande violonista, que interpretou a música As Abelhas, de Agustín Barrios. Realmente é difícil, hein? Olha a perguntinha de hoje, olha a perguntinha: quem foi o autor da música do nosso hino nacional brasileiro? Então, resposta no final do programa. Hã? Só no final do programa. Jacó do Bandolim, aquele que foi o expoente máximo do bandolim no Brasil, esse era o seu pseudônimo, Jacó do Bandolim. Seu nome é artístico, né? Mas o seu nome realmente era Jacó Bittencourt. Vamos ouvir com Jacó do Bandolim o choro de sua autoria, Assanhado. Rádio UFSCar, FM 95,3. Escute diferente, São Carlos, São Paulo. Thank you. Nós ouvimos com Jacó do Bandolim o choro de sua autoria, Assanhado, com acompanhamento de regional, né? Muito bom. A pergunta de hoje é fácil, gente. Olha, a perguntinha é muito fácil. Quem foi o autor da música do nosso hino nacional brasileiro? Né? Então, foi Dom Pedro I? Quem foi? Joaquim Osório? Resposta no final do programa. Pronto. O saxofone. Olha, o saxofone é um instrumento muito sensível, né? Para se tocar. É difícil mesmo. O músico Severino Rangel de Carvalho, aquele que foi o popular Ratinho, né? Um dos maiores saxofonistas da época, ele compôs esse belíssimo choro que ouviremos com Davi Saidel, eu mesmo, ao piano eletrônico e ritmo saxofone Porque Choras. Som da Rádio UFSCar FM, escute diferente, São Carlos, São Paulo. Nós ouvimos com Davi Saidel, eu mesmo, né, ao piano eletrônico e ritmo, o choro de Severino Rangel de Carvalho, aquele que foi o popular ratinho do saxofone. É o chorinho saxofone porque chora. Vamos continuando com o nosso Cordas e Acordeon. Cordas e Acordeon está bom, né? Bom demais. Mas precisamos de mais um intervalinho, né, Chico? Vamos mais um intervalo. E voltamos já para o terceiro bloco final. Cordas e Acordeon de volta para o nosso terceiro bloco final, aqui pela Rádio UFSCar, FM Escute Diferente. Olha a perguntinha, quem foi o autor da música do nosso hino nacional brasileiro? Vou dar uma dica, hein? Vou dar uma dica aí, ô Chico, olha aí. Eu vou te dar três alternativas, bem rapidinho. A número um foi Joaquim Osório Duque Estrada. A número 2 foi Francisco Manuel da Silva. A número 3 foi Dom Pedro I. Você também não sabe, ô Chico? Ai, ai, ainda bem que não saiu no ar, ele não vai falar, não vai dar dica, não. Tá bom, prezado ouvinte, acesse aí no seu computador o YouTube e você digita David Saidel, David com D mudo aí no final, David Saidel, e você vai me conhecer aí, David Saidel, seu acordeon, tocando umas músicas bonitas, né? Aí no YouTube, Cordas e Acordeon, com reprise aos domingos de manhã, no mesmo horário, das 9 às 10 horas. Um trio sertanejo que muito sucesso fez nos anos 60 foi Palmeira, Biá e Alberto Calçada. Mas vamos ouvir com o Alberto Calçada, que era o sanfoneiro do grupo, com seu acordeon, o saudoso Alberto Calçada, né? A linda valsa de Gáudio Viotti. Gáudio Viotti, né? O autor. A valsa é Saudades de Tatuí. Rádio UFSCar. Escute diferente. São Carlos, São Paulo. Thank you. Nós ouvimos com Alberto Calçada, seu acordeon e conjunto, a linda valsa de Gáudio Viotti, Saudades de Tatuí. Você conhece Tatuí, Chico? Não? É, fica próximo, acho que Piracicaba, né? Para aquele lado de Piracicaba, São Paulo, cidade da música, né? É, cidade da música. Lá nós temos... temos uma universidade musical lá, é brincadeira. Tá muito bom. O teclado nos proporciona sons de uma verdadeira orquestra, principalmente em se tratando dos modelos mais avançados na atual tecnologia. Vamos ouvir com Davi Saidel, eu novamente, e seu teclado... criação de Pepino de Capri, a música Champagne. Está na hora, né? Já está chegando a época da champagne. Eita mundo, né? Você que gosta da boa música está na frequência certa, ouvinte. Olha aí, Rádio UFSCar, escute diferente, São Carlos, São Paulo. Thank you. Nós ouvimos com Davi Saidel seus teclados, a criação de Pepino de Capri, Champagne. Olha a perguntinha, quem foi o autor da música do nosso hino nacional brasileiro? Alternativa A, Joaquim Osório Duque Estrada. Alternativa 2, Francisco Manuel da Silva. 3, Dom Pedro I. Então, resposta no final do programa. Já dei uma dica, né? Nós vamos apresentar aos nossos ouvintes de cordas e acordeon um acordeonista extraordinário lá da cidade de Central Minas, Minas Gerais, né? Essa cidade, se não me engano, é sul de Minas. Rubens Diniz. Ouvir Rubens Diniz, seu acordeon e conjunto. Então vamos ouvir com esse acordeonista. A música é a polca de sua autoria, Dança Mineira. Rádio UFSCar FM, escute diferente. São Carlos, a capital do clima, a cidade dos músicos, né? Nós ouvimos com Rubens Diniz, seu acordeon e conjunto, a polca de sua autoria, Dança Mineira. Muito bem. Que pena, o que é bom dura pouco, né? É o que eu sempre falo, viu, Chico? O que é bom dura pouco. Bem, ouvintes, chegamos ao final do programa de hoje. Muito obrigado pela audiência. A técnica de som e montagem de gravações, hoje sob a responsabilidade do maestro Chico Simões. É o que dá a tonalidade aqui, né, Chico? O Chico é que dá as tonalidades aqui na técnica. Tá muito bom. Aos nossos, muito obrigado, viu, Chico, pelos trabalhos aí. Aos nossos diretores, Mariana Pezzo, diretora-geral, e Ricardo Rodrigues, diretor artístico, o meu muito obrigado. E agora a resposta da perguntinha de hoje. Então vamos lá. A pergunta foi: quem foi o autor da música do nosso hino nacional brasileiro? Eu tinha dito a número 1, Joaquim Osório Duque Estrada. Será que foi? A número 2, Francisco Manuel da Silva. E a número 3, Dom Pedro I? Chuta aí, ô... ô Chico. Número 2. Tá muito bom. Então é a alternativa 2, né? Francisco Manuel da Silva, que é o compositor da música. O Joaquim Osório Duque Estrada, que é a número 1, ele compôs a letra. Ah, e aqui está. Então você ouvindo o nosso programa e aprendendo, né? É, e o Dom Pedro I custeou as despesas. Dom Pedro I tocava piano, hein? É, ele era pianista. Era um bom pianista, por sinal, compositor. Chegou a compor várias obras aí. Muito bem, até o próximo sábado, às 9 horas da manhã, por esta emissora, se Deus quiser. Porque graças a ele, a vida continua. Um feliz final de semana a todos e muito obrigado. Tchau, tchau. Cordas e Acordeon chegando ao seu final. Mas no próximo sábado, Davi Saidel aqui com vocês novamente. UFSCar apresentou Cordas e Acordeão. Produção e apresentação, Davi Saidel.